se sua. Sou sua mulher de programa. A gente se ama, a gente se completa na cama. A gordinha chegou. Seu brinquedo, seu tudo. Você é o meu céu, minha estrela, meu mundo. Sou somente sua. Sou sua mulher de programa. A gente se ama, a gente se completa na cama. Sou somente sua. Sou sua mulher. Brasas de paixão. Seu bebê, seu brinquedo, seu tudo. Você é o meu céu, minha estrela.